Não aguarde um minuto, eu preciso somente da confirmação da Infraero que eles vão liberar a pista daqui a 5 minutos, senhor. Somente após a confirmação eu autorizo, senhor. Só um minuto. Só o senhor tem livre pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Obrigado, pushback, acionamento, é a porta para o táxi também, 601. Meia 2-5-1, para chegar 340 Guarulhos, frente da Gol. Um Golf com reta, senhor. O Roche no 6251, eu tenho 360. Já aprovado, copia 36. Ou gostaria de aguardar o 34? Copia 36, senhora 2. Só um minuto, por gentileza. DF, previsto. Oceaner 6251, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta posição Prive, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5135. Empresário do 360 para Guarulhos, decola do 10, curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge, até a Apoizulu, no meio até a BHZ, Trive, para chegar em São Paulo, 208, 5135. 5135, correto, senhor. Chame pronto para o pushback, acionamento 625. Maranhão, de Congresso. Solo da 3601, vamos para o táxi 153 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Alterna Galeão. Copiado, senhor Galeão, 153, 3:50, táxi aprovado à direita. Correção, mantém a posição, aguarde somente o balizamento, tá ligando? A elétrica da Infrael está tendo alguns problemas para botar o balizamento ligado, senhor. Só um minuto para o seu táxi, 3601. A gente aguarda, tá? 3601. Autorizado à direita até o ponto de espera pistola 0, 1015, agora no 0 no 5. No ponto de espera torre 8612 e 3601. No 0 no 5, autorizando até o ponto de espera torre 8612. Um excelente trabalho, um excelente dia para todos, para 3601. Salvador, aquele cordial. Para 3601, passando 1900 pés. Bom dia, 3601. Suba ao 360, saído da aero, Brodileta. Brodileta, 3601, subindo para o 360. Salvador, por gentileza, alguma condição de coordenar já pro de grid, portanto 3601? Um minutinho. Aguarda. Direto do Bridge 3601. Agradece a fidelguinha da 3601 no Bridge. 4062 para Puig, Paraná, Portão. Terra 3601, no Chame Recife, 125 decimal 1, no Alterne, 133 decimal 25. Recife, 125, no Alterna, 133 25. Um excelente dia para todos, tá? 3601. Igualmente, obrigado. faz estacionar 62 no Hotel BU no 51, 4 horas e 50, alterna Galeão. 62 livre táxi, é o ponto espera 1895, no ponto espera 1015, 1895 não, 1896, 1015, tem uma boa viagem. 625. 095, livre táxi do ponto espera, chamando lá o nosso código de Malberto. Controle Salvador, bom dia, Alexandre 6251, no sul da Rael. Bom dia, 6251, no sul da 360, Prodileda. 360, Prodileda, 6251. Salvador, muito bom dia, órbita 90 quilos, adianta. Prossiga. Sim, Paulo, autorização de rebote, pátio remota para o Finger, é a área principal, Finger de número 5, certo? Remota lá do pátio 3 para posição 5 do grande pátio. Positivo. Ok, tá livre, chame na saída do pátio 3. Sim, é, chamarei. Chené 6251, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife agora 251, 3325, 6251.